fica longe de você. Mas quando eu tô quase me curando, você aparece sem eu perceber. Estamos enrolados no mesmo lençol. Você não respeita minha decisão. Eu me sinto fraco pra dizer que não. Só tenta parar um pouco de me iludir. Falar que me ama e não tá nem aí. Levanta da cama, não querem saber. Ficando com outros, tentando esquecer. Se decide logo se cê vai ficar. Ou me deixa logo pra eu recuperar o tempo que eu perdi. E voltará a viver, mas bem longe de você. Você não respeita minha decisão. Eu me sinto fraco pra dizer que não. Só tenta parar um pouco de me iludir. Falar que me ama e não tá nem aí. Levanta da cama, não querem saber. Ficando com outros, tentando esquecer. Se decide logo se cê vai ficar. Ou me deixa logo pra eu recuperar.